A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Ali na nossa infância, adolescência, nos anos 80 e 90, a gente tinha uma legião de heróis, né, que serviam de inspiração para as nossas monótonas vidas. Eu digo monótonas, pois se comparássemos as nossas rotinas com as dos heróis como Superman ou do Homem-Aranha, a gente iria parecer tão insignificante como aqueles figurantes aí da turma do Didi, que solta um sorrisinho e tal. Né? Bambam. Sendo assim, tínhamos também muito apreço por heróis que tivessem algo a ver com a gente, né? O Batman, por exemplo. Ele não tinha nenhum superpoder, né? Mas ele se virava bem com a inteligência e com um monte de grana que o Bruce Wayne arrecadava. Verdade. Quero ver esse herói duro. Agora, quando o herói era tão estúpido e pobre quanto nós e conseguia de alguma maneira ou outra ali terminar se dando bem na história, isso sim nos deixava acreditando que um dia deixaríamos de ser um peso morto na sociedade para a gente se tornar pessoas importantes. E um desses heróis foi ninguém mais, ninguém menos que o super-herói americano. O nome era péssimo, né? Terrível. Isso que já tinha o Capitão América antes. É verdade, né? Cara. Super-herói americano. Nada mais anos 80, né, que esse homem. Plena Guerra Fria e tal. Precisava, porque, né, reforçar. Porque não colocar a palavra americana ali no meio da parada. E como você disse, ele se enquadrava ali na mesma categoria do Morcego Vermelho, Hong Kong Fu, Bionicão, né? Os heróis losers. Pois quem lembra da série já vem na cabeça, né, as cagadas fazia, que ele fazia. Eu me lembro que passava no SBT, né, e foi muito próximo do início da emissora. Passava o comercial da série de 10 em 10 minutos, Silvio Santos tava depositando todas as fichas dele. Eu acho que foi a tentativa do Silvio Santos de fazer um Chaves ali, né? É bem possível, já foi ensaiando. Já. A série tratava-se da vida do professor Ralph Hinkley, interpretado pelo ator William Catt, que também nunca mais apareceu pra nada no mundo. E ele... Não apareceu, não me lembro, né? Não, realmente. Não, cara. Não me lembro mesmo. Ele tinha um emprego ali meia boca, né? Uma escola de semi-marginais. E além desse problema profissional, o Ralph tinha acabado de se separar. Lembra disso, cara? Era uma treta por conta do filho, exatamente. Tinha um agente do FBI sempre na cola dele. E numa certa noite ele estava lá em um deserto e se deparou com um disco voador. E dessa nave saiu um policial morto. Eu não entendo por quê. Por que não o alienígena e o policial morto? Exato. Entregou ao professor uma roupa repleta de poderes. Aí você imagina que o professor vai dar uma ajeitada na vida dele com aquilo tudo, né, cara? E o maldito consegue perder o manual de instruções da roupa. Isso faz com que o nosso herói tenha que aprender na raça ali como usar os seus novos superpoderes. Bem, daí dá pra você imaginar, né, como era difícil pra ele aprender a voar, ficar invisível e outras dessas sandices. E o negócio era muito mal feito, né? Quando ele voava, parecia o Chaves voando no aerolito. É verdade. Era terrível. Nunca se gastou tanta tinta verde pra fazer os nojentos chroma keys, né? Naquela época. Lembra dele trocando de roupa? Ele sempre andava com aquela roupa ridícula, numa, né? Numa valise, né? Não, ele andava por debaixo da roupa mesmo. Ah, era tipo o Superman. Né? Ele usava aquelas roupas de professor anos 80, saca? Com couro no cotovelo. Aquele negócio de couro no cotovelo. Aí quando ele tinha que se trocar, ele entrava em uma cabine telefônica e ficava ali tentando, né, tirar a roupa, a cabine apertada. Inclusive chegou até de acontecer dele tentar, né, trocar, não conseguia. Quando ele terminou a troca de roupa, o caso já tinha sido resolvido pela namorada dele, a Pamela Davidson, que era interpretada pela atriz Connie Selica. I'm a big old. a ouvinte Lica, ela disse que o irmão dela, que tinha ali uns 10 anos e era viciado no super-herói americano, certa vez estava tão alucinado que subiu no telhado da casa com um lençol, manja, usando de capa, e o moleque se jogou, cara. E ele caiu em cima da casinha do cachorro chamado Loop, e o Loop morreu na hora. E o irmão dela só quebrou uma perna, vejam vocês. Ah não, ele também quebrou costelas e abriu o saquinho. E ela disse que dava pra ver os testículos. Já o Márcio Sampulha, que também mandou uma história pro falecom@agente86.com.br, ele disse que em 83 a mãe dele comprou uma camiseta do super-herói americano. Putz, eu era louco pra ter uma daquela, cara. O logo era esquisitíssimo também, né? Era, exato, era meio absurdo. Era uma merda. Enfim, ele disse que foi com a camiseta pra escola e daí, abre aspas, quando cheguei no colégio estadual Presidente Costa e Silva, o meu algoz escolar, todo mundo tinha um, né, cara? E ele falou que o cara sempre espancava ele dia sim, dia não, e aquele dia era o dia do cara espancar ele. Era o dia sim? Era o dia sim. Aí ele falou que o cara olhou nos olhos dele e falou, quer dizer que você sabe voar? Em seguida, com uma mão na parte de trás do colarinho e a outra na bunda da calça dele, o jogou o barranco abaixo. O arremesso fez ele ralar a cara toda. Muito bem. Você lembra da música? Lembro. Era legal pra caramba. Believe it or not, cara, essa música bombou nos Estados Unidos ali no início da década de 80. E a ouvinte Guilhermina Miller falou que na época ela gostava tanto da música e fez questão de aprender a tocá-la no violão. Mas, né, como não havia internet na época, né, pra ela pegar ali a letra, ela tentava imitar os fonemas, saca? Putz. Aí quando ela teve a primeira oportunidade de cantar e tocar a música, foi terrível. Segundo ela, até hoje ela se lembra, né? Pois mais parecia que estava sendo cantada pela Vanusa. A cantora de hino. Naquela época tinha, né, umas versões assim de músicas, né? De cognatos. Sim. Músicas que pareciam ali com uma coisa ou outra. E sempre quando tocava, as pessoas cantavam. Tem aquela do Billy Idol, lembra? Sim, do Fecha os Olhos e Vai Ajudar o Peixe. Ah, vamos botar um neco dela. Ajudar o Peixe. Aí, é ótimo. Também tem aquela outra, Vi Seu Tio, Chico Anísio. Vi Seu Tio, Chico Anísio. E o Eduardo Cheira Peido. Isso é genial, ouçam aí. Eduardo Cheira Peido. Cheira Peido. Mas essa é um clássico, né? Como é que... E aquela do Eric Clapton ali? Eu não me lembro do... Como é que era mesmo? Acho que a galera falava assim, que é Me Passou Óleo no Rego. Acho que dá pra gente colocar também o Neco. E a música é tão triste. Quem não entendeu aí falou, me passou óleo no rego. Me passou óleo no rego. Aquela do ABBA também era genial, The Winners Take It Out. Tem uma hora que parece que ela fala assim, vai lavar seu cu. Ouça. Vai lavar seu cu. Que era pra ter rolado e não aconteceu, foi uma versão feminina da série, né? Que seria curiosamente chamada de a super-heroína americana. Mas por conta do quê? Porque pra dar um fim no super-herói americano, disseram que o professor ele tinha tido a sua identidade descoberta. E agora eu não entendo por que, que o maldito teve a identidade descoberta, sendo que nenhuma máscara ele usava. Ele tinha a mesma cara, ele só desabotoava a camisa e ficava com a sua roupa vermelha. Imagina, a mesma roupa que ele usava, ele entregou pra menina. Então, imagina quanto boiola não era esse cara. Caiu muito bem nela. A ideia ia ser a seguinte, os aliens se revoltaram, né, com o fato dele ter tido a identidade descoberta, então eles decidiram passar o uniforme dele para uma garota que seria a super-heroína americana. Agora, essa atriz que se meteu em fazer isso aí, ela deve ter se arrependido, né? Até porque o projeto não passou do piloto ali. O que é o piloto? É a sua primeira gravação experimental, ou seja, não deu certo por conta dessa bobagem toda, né, cara? E o cabelo da moça também era ruim, né? Que era aquele anos 80, que parecia que ela tocava no Duran Duran. Parecia que tinha acabado de sair de um show. Ou seja, a versão feminina do super-herói americano não deu em nada. Não deu. E ouvidos do Agente em 86, mande dicas, sugestões, temas para o nosso podcast. A gente sempre dá uma dica lá no Facebook, qual vai ser os próximos episódios. Você pode colaborar com histórias também. É só mandar um e-mail para falecom@agenteem86.com.br. Esse fantástico podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Alexandre, o ouvinte Nilo Dias, diz que quando assistiu isso, ele era muito pequeno e que na cabeça dele não havia o conceito de divisão geopolítica dos atores. E o pior é que os rostos, né, não ficavam gravados ali na cabeça dele. Então, é do mesmo jeito que ele pensava que o Jerry Lewis fazia o papel do Kiko, né, do Chaves, ele achava que quem fazia o papel do super-herói americano era o cantor Ovelha.